Panorama Agrícola para 9 de abril de 2012, segunda-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Segunda-feira de lua cheia, 9 de abril de 2012, nós estamos abrindo o Panorama Agrícola. Na mesa de som, nos trabalhos técnicos, estão o Márcio Peixe e o Eduardo Maier. E o ditado de hoje é: a sabedoria é a capacidade de aplicar o conhecimento. Confira no Panorama Agrícola desta segunda-feira uma dica para o apicultor. Na entrevista, a falta de mão de obra faz agricultor procurar equipamento para descascar aipim. E nessa segunda-feira você ouve informações do mercado agrícola. Participe aqui do Panorama Agrícola, ligue 48-3239-5647 e deixe o seu recado. Ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Você, apicultor, quando for ao apiário, deve estar vestido com roupas de proteção completa, macacão apícola, máscara, botas e luvas. Leve junto o fumigador e o formão. O produtor deve trabalhar nas colmeias com a roupa limpa, sem contaminações, sem ter tido contato com inseticidas ou agrotóxicos. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Existe pouca mão de obra para a agricultura familiar na região de Tijucas. E quem sofre com isso é o produtor de aipim ou mandioca. Para tentar evitar o problema, a EPAGRE promove amanhã, dia 10, o dia inteiro, demonstrações de uma máquina de descascar aipim que vem do oeste do estado. Informações adicionais você ouve agora na entrevista com Irineu Paulo Batista, engenheiro agrônomo da EPAGRE em Tijucas. Uma demonstração de máquina para descascar aipim, para poder facilitar o trabalho, porque está havendo pouca mão de obra hoje na agricultura, e a gente sente a falta dessa mão de obra. Então, com essa máquina, também vai resolver em parte o nosso problema do município de Tijucas. Quantas famílias vivem aí da cultura do aipim? Hoje nós temos aproximadamente umas 60 famílias que vivem da cultura do aipim. Não só do aipim, tem outras atividades também, mas assim, a cultura do aipim está muito forte no município de Tijucas hoje. Essa demonstração será feita por algum revendedor? É, o revendedor de descanso, lá no município, no oeste catarinense, tem a marca para fazer a descarga do aipim. Então, o seu Enio, lá do descanso do Oeste Catarinense, ele que vem com a máquina fazer essa apresentação aqui em Tijucas. Então, dia 10, às 9 horas, vai ter uma apresentação dessa máquina para descascar aipim, às 9 horas da manhã. Essa vai durar em torno de 1 hora e meia, 2 horas, essa apresentação. E depende do número de agricultores que tem, às 10 e meia, 11 horas, vão ter mais uma demonstração dessa máquina. No período da manhã, então, 1 a 2 demonstrações, depende do número de agricultor que vai aparecer em Tijucas. E depois, à tarde, às 2 horas e às 4 horas, também nós vamos fazer a apresentação dessa máquina aqui, na comunidade do Oliveira. Mas vai ter, foi convidado o pessoal de Nova Trento, de São João Batista, Canelinha, Major, Itajaí, Antônio Carlos, Biguaçu, Porto Belo, Itapema e Tijucas. Os agricultores que trabalham com essa cultura de aipim, né, de mandioca, eles vêm para Tijuca para observar essa demonstração dessa descascadora de mandioca, né? O ouvinte deve estar se perguntando, Irineu, aipim e mandioca são a mesma coisa? Assim, ó, para nós aqui seria a mesma coisa, né? Assim, tecnicamente a mandioca teria um teor de ácido maior, mas assim, para nossa comunidade, para o nosso agricultor, muitos falam de aipim, outros falam mandioca, mas seria o mesmo sentido, né? Na realidade, seria descascar o aipim para, ou a mandioca para o comércio, né? Para cozinhar, fazer para a dona de casa. Também para farináceos, fécula de mandioca? Também para farináceos. Se ele quiser fazer fécula para mandioca, também ele pode usar essa máquina para facilitar o trabalho. Mas, assim, pelo que eu sei, essa máquina é mais para descascar o aipim para cozinhar. Porque para fazer farinha, aí tem aquelas outras máquinas que só tiram aquela película escura que tem ao redor da mandioca, né? Falou aqui no Panorama Agrícola Irineu Batiste, agrônomo da Epagri em Tijucas. Vem aí as informações do mercado agrícola. Mercado Agrícola traz para você a situação da safra catarinense neste mês de abril de 2012, conversando com Júlio Rodigueri da Epagri Cepa. Quanto foi colhido da safra até agora, seu Júlio Rodigueri? Há diferenças por região. O milho, por exemplo, está com 96% colhido no extremo oeste e 48% no meio oeste. A média ponderada do estado no momento é 74%. A média estadual da soja é 32%. E a do feijão, primeira safra, 92%. O arroz, 82%. Em termos de área, seguiu a tendência dos últimos anos? A área do somatório de milho, soja e feijão, que disputam área e cronograma no plantio, voltou a cair, no caso, 3%. Mas o mais provável é que isso se deva às áreas de milho, que por estarem muito ruins, foram usadas para forragem. O produto que mais caiu em percentual foi o feijão, menos 20%. O milho caiu 1% e a soja 1,2%. Ambos números esses não são significativos. O arroz caiu em área 0,5%, que é menos significativo ainda. O arroz não tem mudanças porque ele utiliza a área irrigada do estado. Não tem concorrentes. E as áreas sistematizadas são totalmente usadas a cada ano. Júlio Rodigueri, da Epagri Cepa, era isso o que se previa em dezembro passado? Na verdade, o que se previa era que a tendência da disputa da área entre milho e soja se invertesse esse ano, aumentando a área de milho e caindo a de soja. Mas da diminuição da área de 32 mil hectares, 21 mil saíram do feijão. Havia a previsão de que o milho tomaria parte da área do feijão por causa da situação de mercado dos dois produtos, muito melhor para o milho, que tinha melhorado também em relação à soja. Por isso, a quase estabilidade do cereal e da oleaginosa na área cultivada não estava prevista. E o mais importante, o rendimento? A agricultura do estado tem tecnologia dominada na genética, nos defensivos, nos fertilizantes e tem agricultores capacitados para lidar com esses fatores. Mas o clima pode suplantar tudo isso. A estiagem provocou escassez de água para as plantas e esse tem sido o problema recorrente da agricultura catarinense na safra de verão. O arroz é irrigado e está plantado fora da região problemática, deverá ter um acréscimo de produtividade de 4,6%. O feijão deverá diminuir seu rendimento em 4,1%, queda quase que toda da primeira safra, por enquanto. O milho, pela previsão de IBGE, deverá diminuir 17%, uma queda de mais de 1.100 quilos por hectare. A soja deverá render 23% a menos, a queda de mais de 700 quilos por hectare. Os números do milho e da soja se tornam mais expressivos diante das últimas safras que foram recordes em produtividade. Júlio Rodigueri, da Epagri Cepa. Da área cultivada e do rendimento obtido, temos a produção. Como será neste ano? O feijão, apesar da redução de área, teve a região de maior produção atingida só recentemente. Por isso, seu número, 23% de queda, fica próximo dos percentuais do milho e da soja, que são no milho 18% e na soja 24%. Esta seria a pior safra dos últimos 10 anos? Não. Tivemos safras piores de milho, por exemplo, em 2005 e 2006. Mas neste ano provavelmente teremos o maior déficit de milho, pois houve aumento do consumo. E o maior déficit do passado, 2,1 milhões de toneladas em 2005, poderá subir este ano para 2,6 milhões de toneladas. Mas se a segunda safra do Brasil for melhor que a do ano passado, como está previsto, e a safra americana também, conforme diz o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, os preços poderão não subir muito, mas esse déficit de milho terá que ser adquirido do Paraná e dos estados do Centro-Oeste. Perfeito. Conversamos com Júlio Alberto Rodrigueri, especialista, analista de mercado da Ipagri-Cepa. Agradecemos, seu Júlio, pelas informações sobre a safra catarinense neste início de abril de 2012. Muito obrigado. Eu que agradeço. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Ipagri.